Autorizado, portão 10, puxa o sinal, Shimtar. Salvador, gol, fundo 606 no portão 03 para a polícia, para mais. Autorizado, tentar. Autorizado, tentar pegar para mais gol, fundo 606. Via my arrival, 2000 feet, attempt site 1016. Via Maui, arrival, status 2000 feet, attempt site 1016, via 3.4. No 7 no 4, gol, chama agora Recife, no 2545, alterna no 2685. 3226 com 72, 3 horas, Fortaleza. 6326, reporte indo através do portão 6. Voltando através do 6326. Com 61 a bordo, autonomia de 4 horas e 27, alterado Fortaleza do Gol, autonomia 06. Até o ponto de espera, 1606, 1016 o ajuste, champando para decolagem. Realizado até o ponto de espera, alterar 1016 o gol, autonomia 06. Ajuste 1016, via chegada mais. A 4000 via 1016, ajuste. Torre 1994 na 04, autorização de estacionamento. Aguarde só um instante no 994. Guardado. Uma ponte de espera, pronto, gol, 1606. Autorizada a linha de colapso 10, 130 graus, 629, 1606. Autorizada a linha de colapso, gol, 1606. Devilish from the localizer, runway 10, left shot 6746. No power, 1826 on. 118.6, 19. 5344, descent 2000 feet, attempt area 1016, clear the ILS, report established. 2000 feet, attempt 2000 feet, report established on the ILS. 5344. Tower, good morning, WebJet 6746, final approach runway 10, don't lock it. Web 6746, continue approach. 6746. 22.6, ponto de espera, pronto. Sente e mantém ponto de espera. Bom dia, 70, desce para 4 mil pés, acione identificação, 1016, chegada mais. 4 mil pés, 5746, clear to land, 130 degrees, 04 knots. Clear to land, runway 10, WebJet 6746. Guru 1006, 19-8, controle, decolou os 49, bom voo. 19-8, gol, Guru 1006, bom dia. Guru Salvador, gol, Guru 1006. Zero meio. 6, sobe 390 Puka, vigilância. 390 Puka, gol 1606. 994 para o táxi, está com 130 a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 14 de autonomia. Chama a ponto espera pronto, 1016. A Lima tem o TAM 3226. Six on ground at 50 right Alpha Juliet gate 02. Squared taxi, taxi Alpha Juliet gate 02 at 6746. Alô, isso aí? Pague Dani Ferro. Meu peixe também, defesa, abraço. Abraço, senhor. Livre TAM 140 com 4 nós. Tá chegando 3, 2, 3, 4. 994, se for para a Lima tem o 994. É livre, pode. TAM 3226, 198 ao 53, bom voo. Obrigado, boa. Boa noite, TAM 3226. 26370, Puka, Vila. 370, Puka, 3226. Turbo no 896 para puxar direcionamento do portão 11. Autorizado, chama o táxi. Desta 2000, a DBLS, 1016 ajuste, a gente está 30%. Established on the localizer, visual with the runway 105344. 5344, now tower 1186 on. 118.6, 5344. Salvador Tower, good evening, 3P5344, 1 mile to the outer marker. 5344, continue approach. Continuing approach, 5344. 994 ao 5598, bom. Boa noite, obrigado, pessoal. 35344, Clitch Land, 150 degrees, your pronounce. Clear to land, runway 105344. Chama agora Recife no 2545, alterna 12685. 2545, 2085, voo 1606. Controle 94, voo decolou na escuta. Confirma. 1994 decolou 3 mil pés cruzando. 350 na PUCA, vigilante. PUCA, obrigado. Azul 418, 118-62. Gente, 118-62, azul 418. 3170, 2 mil pés, livre LS 1016. 2 mil pés, livre LS, pode estar estabilizado, tá? 3170. Azul 4178, estabilizado, baixar travado. Afirmativa Azul, continua aguardando o pistoleiro. Sente, continua aguardando o pistoleiro, está tudo certo. Fala, Gol, nós estamos em meio para o Morocá. Está com 114 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, treinando no Fortaleza. Está livre até o ponto de espera via Pátio Índia 1016, chama pronto para decolagem. Via Pátio Índia, ponto de espera, vai chamar quando pronto, boa noite na manhã, deixa no 109. 35344, on ground at 57, right Alpha Juliet Gate, position 13. Alpha and Juliet, descent number 135344, thank you. 4178, pista livre, 150 com 4 nós, autorizado pouso. Gente, autorizado pouso, azul 4178. Salvador, 3226? 26, chama agora o centro Recife no 2545. 2545, obrigado. 4178 ao 00, direita Alfa e Juliette, portão 01. Direita Alfa e Juliette, 4178. Pode esperar pronto, boa noite, novamente. Autorizado a linha de decolar, pista 10, 150 com 49, com 8, 9. A linha de decolar, 1, 0, boa noite. Belizado, 3170 com campo à vista. 70 chama a torre agora, seu 38. Obrigado, boa noite. Boa. Zero, gol, 994. 94, chama o centro 1254, 5 alterna 1285. Obrigado, Daniel. Salvador, muito boa noite, Dan 3170, vai passar a Simbra agora, visual pro campo. 3170, vento 170 com 4 nós, pista livre, autorizado pouso. Primeiro ponto confirmando, basta checar. Bono 896-198, bom voo. 198, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. Bom dia. Boa noite, 96, decolou na Pucaracaju. Boa, só 370, vigilante. 370, sim. O Vodcop é 9610. Pode fazer a ponta. Afirmativo. Controle gol 896. Prossiga. Forma de desvio pro 090 por 15 milhas, devido à formação. É autorizado. 170-05, direita Alfa e Juliette, posição 12. Alfa Juliette, posição 12, da 3170. Web 96-10, cópia. Maceió 370, decola da pista 10 esquerda, Puca Zumbi, 198 e 5462. Afirmativo, confirme se aceita. Zero autorizado para Maceió, escola da 10, Puca Aracaju, aqui é Dourado, Maceió. 198 controle, 542 transponte, 9610. Web, está correto, time pronto, foi funcionando. Está bem. Posição 12 é no pátio principal ou é no pátio de carga? Pode confirmar, pronto, no principal, remota 12, pátio 1. Obrigado.